a mãe praticamente é uma provedora de amor. É uma provedora de amor. Ah, mas por que não pode ser o pai? Claro que sim também. Mas parece que Deus escolheu entre pai e mãe essa pessoa em especial para prover amor. E você pode observar em geral, entre homem e mulher, quem cuida mais dos filhos? Em geral. Isso não diminui a figura masculina. A figura masculina praticamente tem uma outra função. Mas hoje nós estamos falando das mulheres. É a cuidadora. Muitas vezes a gente vê um pai até abandonar uma casa, abandonar um lar, deixa mulher e filhos. Quem fica cuidando? Normalmente é a mãe. Você já viu isso? Normalmente tem situações inversas, tem. Mas eu estou falando aquilo que é o mais corriqueiro, o mais normal de acontecer. Tem um ditado que diz que uma mãe cria muitos filhos e às vezes muitos filhos acabam não cuidando uma mãe na velhice. Pois Deus nos deu um mandamento. Qual é o mandamento? Honrar o pai e a mãe. É o primeiro mandamento, hein? Não é o primeiro dos 10, mas quando fala em termos de relacionamentos de pessoas, é o primeiro mandamento. Não é dado para o pai, não é dado para a mãe. É um mandamento dado para os filhos. Honra o teu pai e a tua mãe. Por isso, vocês que têm filhos, ensine isso a eles. Mandem eles aqui na igreja, eles vão aprender isso. Vocês terão melhores filhos. Filhos que caminham com Deus são muito melhores do que os outros. Porque isso eles aprendem na palavra, aprendem conosco, do honrar pai e mãe. Olha a importância de pai e mãe. Hoje estamos dando esse enfoque sobre a mãe. Filhos, vocês que estão aqui, e filhos todos nós somos, mas hoje você que é jovem, adolescente, mora com os pais, nunca esqueça a honra. Evite, fuja da desobediência, da rebeldia, do enfrentamento com pai, com mãe, fuja disso. Porque isso traz maldição sobre os filhos. Mas a honra traz uma grande recompensa, uma grande bênção. Vamos abrir a palavra, então? Provérbios, capítulo 31. Veja na sua Bíblia, ali no meio da sua Bíblia, Provérbios, capítulo 31, versículo 10 em diante. Veja comigo, eu vou ler alguns versículos deste capítulo 31 e vamos trazer a palavra a partir deles. 31:10 diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz o bem e não o mal todos os dias da sua vida. Veja ali o verso agora, 20. Esta mulher abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlata. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Agora, verso 25. A força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Ela fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa, e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa, bem-aventurada. Seu marido a louva dizendo, muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos e de público a louvarão as suas obras. Amém, irmãos? Mulher virtuosa, mas hoje nós vamos chamar a mãe virtuosa. Virtuosa é um termo que significa excelente, forte. Mulher com muitas virtudes. E aí começa aqui, a pessoa que escreve o provérbio, começa destacando. E essa mulher, ela logo diz que o marido confia nela. Vamos trazer isso para o ambiente mais familiar? Os filhos confiam nela. O relacionamento dela é tal com os filhos, que os filhos têm segurança com a sua mãe. Diz mais, que ela, lá no verso 21, no tocante à sua casa, ela não teme quando vem o frio extremo, quando vem a neve. Por quê? Porque ela fez vestidos, fez roupas, fez blusas, fez calças para os seus filhos. Hoje a gente já não faz muita roupa em casa, né? Mas acho que o pessoal da minha idade, tudo se criou com roupa, fazendo tricô aquele em casa. Quem é que fazia tricô aqui das mulheres? Ou até dos homens, não tem problema. Quem é que costurava em casa? Ou mandava na costureira vizinha? Hoje tudo isso está muito diminuído. Normalmente se vai na loja e compra. Mas seja como for, seja você fazendo, seja você comprando, essa mulher, ela se preparava para os dias difíceis, de frio, quando vinha a neve. Ela tinha uma roupa de lã, e uma lã muito, muito charmosa, de uma cor e de um tecido chamado escarlate. Essa mulher tem uma outra virtude, além de cuidar da sua casa, ela cuidava de pobres, de necessitados. Você viu ali no verso 20, que ela estende a mão para o aflito. Ela socorre o necessitado. É uma mulher que tem olhos para dentro de casa, para os seus. Ela tem olhos até para os filhos das outras, de cuidar, porque afinal, seja quem for o necessitado, é filho de alguém. Seja quem for, seja uma pessoa pobre, um andarilho, um mendigo, é filho de alguém. Essa mulher tinha olhos para essas pessoas. Verso 22, ela faz para si cobertas. Se você quer escrever na sua Bíblia, cobertas aqui significa tapetes. Olha, essa parte da Bíblia foi escrita lá no mundo oriental, lá na região de Israel. Lá era muito comum os beduínos, o pessoal que morava no deserto. Eles tinham nas suas tendas muitos tapetes no chão e tapetes nas paredes. Você já viu filmes que falam daqueles palácios lá da Arábia, lá do Oriente? Já viu os filmes? Não tem tapetes até nas paredes? Sim, pois essa mulher, além de cuidar da roupa dos filhos, de cuidar da necessidade dos outros, cuidava da casa. Ela é uma mulher muito cuidadosa. Na casa dela tinha beleza. Os filhos e o marido estavam vendo isso. Estavam percebendo constantemente como a nossa mãe cuida de nós. Como a nossa mãe cuida do pai. Como a nossa mãe cuida da casa. Afinal, essa mulher, a nossa mãe cuida até dos pobres. É uma mulher realmente, quando é perguntado, quem encontrará uma mulher como essa? Diz mais, 25, a força e a dignidade são os seus vestidos. Ela tinha roupa de tecido, sim. Mas ela também tinha uma conduta tal, que aqui diz que parece que a mãe se veste com honra, dignidade. Parece que a mãe se veste com força, determinação. Os filhos olhavam para a mãe e os filhos com certeza comentavam esta beleza exterior da mãe e comentavam a beleza interior da mãe. Você já comentou sobre a beleza da sua mãe ou não? Cá entre nós. Como a nossa mãe é bonita. De repente, muitas das nossas mães aqui, eu estou vendo, de vocês que não estão, nossas mães que não estão aqui, pessoal da minha idade deve estar com as mães na faixa dos 70 anos. Quem tem mãe na faixa dos 70, 80 aqui? Acho que muitos de nós, ó. elas são bonitas. Bonitas na idade delas. Mas elas já foram exteriormente muito mais lindas. E a palavra de Deus diz que a formosura, a beleza física, essa vai passando, vai passando. A beleza física, ela tem o seu lugar. Mas ela não é absoluta. E ela não determina se uma pessoa, ela é digna. A beleza física pode ter gente muito bonita. E pessoas que se tornam desonradas. Pode ter, falando aqui de mulheres, miss isso, miss aquilo. Mas a conduta é uma conduta muito deficiente. Aqui os filhos estavam dizendo, mas nossa mãe tem isso, tem isso. Tem... Todas as virtudes da mãe. A formosura realmente passa. E as mulheres sabem disso, não sabem, mulheres? Por que vocês pintam o cabelo? Por que bastante cremes? Por que às vezes pode até colocar uma coisinha, tirar outra coisinha, em termos de cirurgia? Hoje as cirurgias estão dando muito dinheiro para os médicos dessa área. Pois, porque isso, vamos dizer assim, não estou falando de excesso, mas dentro da normalidade, isso é normal para uma mulher sempre quer se cuidar. E os homens também. Alô, homens? Amém? Muitos anos atrás, na pré-história, calma que eu vou falar um negócio para vocês, uma coisa minha. Na pré-história, no tempo do homem das pedras e das cavernas, eu achava que usar perfume, isso aí não está legal para o homem. Quem aí já pensou assim, na era das trevas? na era das cavernas, tá, irmãos? Na época que não tinha luz aqui dentro. Tá? Não é que não tinha luz no universo, não tinha luz aqui dentro. Eu pensava, esse negócio aí, isso aí não está com nada. Mas eu fui descobrindo que isso fazia bem para minha esposa e fazia para mim. Uma coisa, mulher não gosta disso? Não gosta do marido cheirosinho? Se tu quer bem fedorento, a gente arruma um monte aí pelas ruas. Né? O homem gosta disso, isso faz parte de a gente se cuidar. Vocês acham que uma filha que se cria vendo a mãe que cuida do corpo, cuida da aparência, você acha que uma filha não vai copiar a mãe? E o filho vai copiar o pai? É assim mesmo, normal, perfeito. Agora também filho e filha devem copiar os pais na boa conduta, na virtude, na honra, na dignidade. Copiem os seus pais também. Vejam, os nossos atos de amor, os atos que sua mãe fez por você, nunca vão se apagar da sua memória. Você lembra alguma coisa que a sua mãe fez por você? A mãe já pode ser velhinha, o corpo dela está dando sinais até já de morte. De repente está muito doente. Ou ela está muito enrugada, sua pele já está dizendo, estou ficando velha. Seus cabelos estão ficando velhos, de repente o seu andar, seus músculos já não respondem como respondiam anos atrás. A mãe está ficando velha, mas os atos que ela fez em favor de nós nunca envelheceram na nossa memória. Nós sempre lembramos, minha mãe fez isso, minha mãe fez aquilo, aquilo outro. O que você lembra que a sua mãe fez por você que nunca mais apagou da sua memória? Lembra uma coisa agora? Lembra? Puxa na memória. Ah, não lembro nada. Puxa na memória um pouquinho. Puxa na memória. Hoje é um dia de nós lembrarmos o que a mãe fez em favor de nós. Eu poderia aqui fazer uma lista muito grande do que minha mãe fez por mim. Poderia mesmo, o fato de eu poder estar pregando o evangelho, eu sei que tem a mão da minha mãe. Porque quando Deus me chamou para o ministério, eu já contei aqui, eu estava indo para uma outra profissão. Eu estava me preparando para ter outra atividade profissional. E no meio do caminho Deus me tocou. E eu disse à minha mãe, está acontecendo isso comigo. Meu pai já era falecido na época. E minha mãe ainda não conhecia o evangelho. E para eu vir estudar aqui na Grande Porto Alegre, isso lá, gente do interior, primeiro que isso tinha um custo. Era viver longe de casa, nunca tinha saído de casa. E o que eu ia estudar só tinha por aqui. E a minha mãe me disse, meu filho, se é isso que tu quer, eu te abençoo. E todos os meses minha mãe me mandava um valor para me ajudar a pagar os estudos. Eu me lembro até hoje o valor, olha só. Sabe quanto custava por mês? R$12,50. Não sei o que seria isso hoje, me lembro do valor da época. R$12,50. Ou R$1.250, talvez seria isso, sei lá. Mas lembro que todo mês eu tinha, então, abrimos uma conta para mim no banco e ela me transferia todos os meses, eu ia lá e pagava a escola. Tinha dinheiro ali para pagar aluguel, ainda que eu trabalhava fazendo uns bicos assim, mas isso não era suficiente para cobrir o que eu precisava. Então, se eu estou aqui, tem mão de Deus, mas tem mão da minha mãe. Você está onde está, tem mão de Deus, sim, mas deve ter mão da tua mãe também. Poderíamos dizer também, tem mão do pai, quem teve seu pai, sim, mas hoje estamos falando da mãe. Você lembra alguma coisa que a sua mãe fez por você e que você hoje diz, Deus, muito obrigado. Ou de repente você lembra do laço, de alguma surra, uma palavra muito forte, de alguma chamada de atenção ou alguma chinelada que sua mãe deu em você. Lembra disso ou não? Ninguém lembra, só eu. Ah, vocês lembram? Eu lembro. Houve uma época que a minha mãe pensava que eu era doente e ela era médica. E ministrava o remédio 3 vezes ao dia. Entenderam? Entenderam, né? 3 vezes ao dia. Tem um dos nossos pastores aqui, que a mãe dele era tão gentil com ele, que quando ia chamar atenção numa parte mais gordurosa que nós temos, a mãe dele era tão gentil, tão soft, tão leve, que ela batia com a pantufa do lado do pelo. Aí não, né, mamãe? Hein? Mas até isto, irmãos, eu agradeço a Deus que minha mãe teve uma parte importantíssima na minha formação em termos de respeito. Nós tínhamos que chamar minha mãe de senhora e o meu pai de senhor. Os mais velhos não eram assim aqui? Não é desrespeito chamar de tu, não. Os jovens hoje chamam o pai de tu, a mãe de tu. Isso não estou dizendo que é desrespeito. Mas de nós se exigia algo maior. Algo nesses termos. Pois eu quero fazer algo agora aqui, irmãos, e de lembrar essas coisas boas que nossa mãe fez por nós. A data de hoje é uma data para honrar esta pessoa. Nós tivemos um seminário aqui sábado passado, e teve um intervalo para fazer um lanche, e aqui nesse corredor colocamos mesas, e cada um tinha trazido um pratinho, então a gente ia fazer um lanche. E muitas pessoas estavam aqui conversando comigo e com minha esposa aqui na frente, e não deu tempo de chegar lá na mesa. Aí alguém fez um prato, e trouxe para mim e para minha esposa, e disse, olha, isso aqui é para vocês. Pegou ali, olha, está aqui. O pessoal estava comendo lá. E aí o outro, alguém disse, ah, um prato de salgadinho para o pastor? E eu lhe respondi, não, um prato de honra. Eram salgadinhos, mas para mim aquilo eu dei outro nome, honra. Quem fez alguma coisa para sua mãe hoje? Ou deu um abraço, ou deu um presente, ou fez um almoço? Geralmente até a mãe que fez o almoço, né? Mas quem fez algo pela... Ou um telefonema, se a mãe está longe? Quem fez me dar um sinalzinho aqui? Muitos de vocês tiveram essa oportunidade. Posso perguntar? O que tu fez? O almoço para a mãe. O que, que era a comida, se me permite? Ah, levaram, que bom! E aí, mamãe, gostou? Qual era a comida? Eu quero saber, e ela vai... Churrasco, muito bem! Sabe o que, que eu vou dizer? Gostou do churrasco? Amou, né? Sabe o que, que tu fez, Maristela? Tu não deu churrasco para ela hoje. Eu vou chamar o churrasco que a filha pagou para a mãe, eu vou chamar de honra no espeto. O que vocês acharam aí de cima? Foi ou não foi honra no espeto? O que me trouxeram ali para comer não foi um pote de honra? Quem mais aqui fez alguma coisa para a mãe hoje? Vamos lá, pessoal. Eu vou fazer as mesmas perguntas. O que tu fez para tua mãe hoje? Uma ligação. Ela mora em São Paulo, né? Então, foi uma ligação de honra. Pelo fio, agora já é pelo satélite. Pelo satélite, viu? Então, honra pelo satélite. O que tu fez, Toninho? Ah, deu um chinelo de lã, uma pantufa, uma coisa assim. Pois aquilo ali não é chinelo, Toninho. É honra para o inverno. Vocês, honra para os pés, isso mesmo. Vocês estão vendo essas coisas todas, irmãos? Quando, nesse dia, é um dia para nós, mãe, eu quero te honrar todos os dias. Mas aproveitamos a data para honrar as nossas mães desta forma. Vejam o que diz aqui a palavra de Deus. Olha ali, olha comigo, irmãos. Versículo 28. Os levantam-se seus filhos e lhe chamam de tosa. Feliz a nossa mãe, bem-aventurada a nossa mãe. Levantam-se seus filhos e lhe chamam de tosa. Os filhos devem dizer, mãe, que mãe tu és. Que mãe provedora, cuidadora, muitas vezes disciplinadora, e isso faz parte. Que mãe tu és. Olha o que diz a Bíblia ali. Bote os olhos na sua Bíblia de novo. Vamos fazer o que diz o versículo? Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa, feliz. Filhos, vamos parar nesse momento. Levanta, filho. Levanta. Todos têm a mãe aqui. Só eu não tenho minha mãe. Quem está com a mãe aqui? Levanta, filho. Levanta. Dá um abraço na mãe. Já foi dar. Mas agora diz, mãe, tu é uma mulher feliz por ser minha mãe. Pode dar um abraço na mãe aí. Isso aí. Aperta bem a mamãe. Filhos, façam isso agora. Levantam-se, tem que se levantar. Hã? Mãe, como tu é linda! O tempo não apaga a tua beleza. O tempo não apaga a beleza. É, meus irmãos. Isso aqui, agora, foram os filhos que fizeram, né? O versículo diz assim, o 28. Seu marido a louva dizendo, atenção maridos, você que está com a sua esposa aqui. Atenção maridos, olha lá, ó. Olha o que o homem diz para ela. Muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas, tu é melhor de todas. Então, marido, os filhos ficaram de pé. Marido, se os filhos já fizeram, tu não vai ficar para trás, né? De pé, de pé. Agora, isso é uma declaração de honra e de amor. É uma declaração. É só para dizer alguma coisa, tá, irmãos? Eu tenho que descer. É a melhor mulher do mundo, é a melhor mãe do mundo. Alguém poderia dizer assim, mas pastor, a minha mãe não é a melhor mãe do mundo. Sabem, tem uma tentação que os filhos passam. Sabe qual a tentação? De pensar que a mãe dos outros é melhor. Vai morar na casa da mãe dos outros uns 3 meses. Será que aguenta 3 meses? Acho que não, né? 1 mês, aguenta? Acho que não. Vai morar na casa dos outros. E aí ele volta dizendo, mãe, tu é a melhor mãe do mundo. Aê! Aí a mãe lá dentro, glória a Deus, né? Pois pode ser que alguns maridos, mas a minha mulher não é a melhor mulher do mundo. Pois é, vai viver com a outra. Mas não volta mais. Vai viver com a outra e a porta está fechada para ti. Né? Mas essa é uma tentação que muitos homens têm. Acho que o casamento dos outros é melhor, é isso, é aquilo. Vai morar lá para tu ver o que é. Bom para tosse. Né? Né, irmãos? Pois aqui, olha aqui, o homem valorizando a esposa, o filho valorizando a mãe. E por último diz esse verso, que a beleza tem o seu lugar. A formosura tem o seu lugar. Nós não vamos desprezar a beleza, porque foi feito por Deus. Mas a maior beleza e duradoura, que o tempo não cria rugas, é o temor ao Senhor. A mãe que teme ao Senhor. A esposa que teme ao Senhor. Diz aqui na palavra, essa será louvada. Os nossos cabelos, ainda que vamos passando algum produtinho neles para mascarar a nossa idade, né? E as rugas têm cremes e alguns até têm cirurgias. Mas isso por si só não resolve o problema da idade. Agora, a maior beleza que não diminui nunca é quando o teu coração está no Senhor. E todo o livro de Provérbios, o grande assunto do livro de Provérbios, sabe qual é? O temor ao Senhor. Pode ler todo o livro, são 31 capítulos. Lá no capítulo 5, no capítulo 6, fala umas coisas muito, muito feias que algumas mulheres faziam lá no capítulo 5 e 6. É como que ali uma observação do rei Salomão diz, olha, tem mulheres cometendo muitos erros. Mas o capítulo 31 é assim, ó, esse é o modelo de mulher. Esse é o modelo de esposa, esse é o modelo de mãe. E no centro do modelo de mãe está o respeito da mãe a Deus. O respeito da esposa a Deus. Este é o centro de tudo. Agora, olhe o verso 31 e com isso nós já vamos encerrando. Ali diz, dai-lhe do fruto das suas mãos o que essa mulher produz. E de público a louvarão as suas obras. Todo mundo enxerga o que uma mulher virtuosa faz. Vejam, quem elogiou ela? Os filhos, o marido e agora o público. Os de casa e os de fora. Eu acho que tem mãe também que quase cai numa tentação. A tentação diz, se eu tivesse os filhos da outra, eles iam me reconhecer. Não é um perigo, mamãe? Não, esses são os teus filhos. Cuida deles, trabalha por eles, faz por eles. Porque nesse mundo, às vezes a mãe pensa assim, eu não vou fazer mais nada. É uma tentação, não é, mãe? Afinal, eu faço, e ninguém enxerga. Aliás, só enxergam quando não faço. O filho agradeceu porque tu lavou a louça a semana inteira, mamãe? Acho que não, né? Eles nem viram que você lavou a louça. Mas se a louça da semana inteira tivesse ficado na pia? E aí, mãe? Vai deixar a nossa casa agora criar? Os pratos agora têm aquele cabelo bolor? Vai deixar criar bicho, mãe? Aí os filhos vão dar pressão na mãe, não vão? Quando ela não faz, eles enxergam. Muitas vezes, quando faz, não vem. Hoje é um dia de a gente cuidar desses detalhes. Não só hoje, mas é um dia também de alerta. Muitas vezes o que se faz em casa, mãe, realmente os de casa não enxergam. Às vezes não. O banheiro limpinho que você limpou ontem, todo mundo viu em casa. A roupa passada, todo mundo viu em casa. A comida feita cheia de amor, todos perceberam. E eu temo que a resposta seja muitas vezes a mesma palavrinha. Não, não, não. Continua amando. Um dia eles vão enxergar. Um dia eles vão enxergar. Todo mundo aceitou o amor de Deus? Não. A abertura do culto foi aquela palavra, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e aqueles que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junto aos seus pintinhos, e vós não o quisestes. O amor de Deus também é por grande parte da população desprezado. Hoje é um dia de olhar assim para Deus e olhar para a pessoa que Deus deu para fazer esse cuidado especial, a mãe. Muito do amor que a mãe faz não é visto. E às vezes parece indiferente e outras vezes, quem sabe até rejeitado. Mas lembra que eu disse que na mãe tem um toque muito forte do amor de Deus? Se te rejeitarem ou te não perceberem, mamãe, muito é feito com Deus a mesma coisa. Mas Deus não deixou de amar, porque nem todos o amam. Na sua casa, acontecem no dia a dia, agora, tenta imaginar comigo, mais gestos de amor ou de desamor? E quando eu falo de amor, eu falo de cuidado, de proteção, de carinho. Eu falo tudo que envolve amor. Acontece mais amor ou desamor na sua casa? Pensa um pouquinho. E você vai descobrir que a resposta é positiva. Acontecem muito mais atos de amor dentro das nossas casas. Acontece ou não acontece? A mãe levanta. Providencia tudo para os filhos ir para a escola. Na noite anterior, de repente, já deixou até o almoço pronto, fez o lanchinho deles. E aí tu começa, arrumou a roupa deles, lavou a roupa, passou. Está molhada em cima da cama, tira lá de cima da cama, estende. Bom, acerte. Tudo que você fez, como é que nós vamos dar um nome para isso? Amor. Então você levanta fazendo atos de amor e vai dormir. Quando toda a casa já está quieta, você é a última a dormir e ainda vai lá no quarto dos filhos ver se agora no inverno eles estão bem tapados. Vai ou não vai, mãe? Você começou o dia amando e está terminando o dia amando. Pois o que aconteceu? Mais amor ou desamor? Amor. Que lindo, sabe o que é? Que o amor sempre vence. O amor sempre vence. Não te cansa de amar. A palavra de Deus diz, não nos cansemos de fazer o bem. Não nos cansemos. Pode ser que as crianças não percebam isso. Nós temos que ensiná-las. Pode ser que os jovens não percebam tudo isso. Nós temos que continuar ensinando. De que maneira? Fazendo. Amando. É isso, irmãos. Honra. Um dia para honrar. Um dia em especial. E nós estamos fazendo isso aqui porque Deus nos ensina isso aqui na palavra. O apóstolo Paulo um dia disse, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma. Não devam nada para ninguém. Paguem tudo que tem que pagar. Em termos de finanças. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma. Exceto. A não ser. O amor. Essa dívida de amor. Nunca está paga. O suficiente. Mas pastor, eu já amei, amei, amei, amei. Pois, sabe o que o apóstolo está dizendo? Continue amando. Continue amando. Ah, eu já cumpri a minha cota de amor aqui na face da terra. Pode ser que alguém um dia pensasse isso. O apóstolo vai dizer, continue amando. Pague as tuas contas todas que tem a pagar. Mas no amor nós nunca conseguimos amar o suficiente. Vá avançando, vá avançando, vá avançando. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Vamos por aí, mãe? Vamos? Filhos, vamos por aí? Continue amando. Continue honrando. Amém, irmãos? Se você não deu nenhum gesto de amor ainda para sua mãe hoje, então eu quero te pedir que você ainda faça. Nem que tenha que ir na casa dela, se ela mora próximo. Ou se ela mora longe, pegue o telefone. Ligue para ela. Faça qualquer coisa. E se a sua mãe já, pastor, minha mãe já morreu. Então faz uma ligação para Deus. Obrigado, Senhor. Nós já oramos antes também, né? Diante do Senhor eu te agradeço pela mãe que o Senhor me deu. Né? Eu te agradeço, Senhor. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Amém? E eu quero pedir que todas as mães e vós, e se tem bisavós, venham aqui à frente. Os homens podem fazer a gentileza de tirar as primeiras cadeiras? Vamos deixar eles trabalhar, né? Deixa eles devagar, sem muito barulho. E as mulheres podem vir chegando. Venham aqui as mães, nós vamos orar com vocês. Ainda queremos homenageá-las aqui na frente. Venham aqui as mães. Pode vir mais na frente que tem muita gente chegando ainda. Podem vir. Hoje vocês estão se sentindo o máximo, né? E é isso mesmo. Mais pro cantinho, faz favor. É isso mesmo, tem que se sentir. Os filhos estão enchendo vocês de honra. Hoje vocês descobriram que comeram honra no espeto? Né? Quem comeu churrasco hoje? Hoje lá na nossa casa... Hã? É, elas não, são, não estão se sentindo, elas são... Venham, venham, venham mais para frente, ainda tem lugar. Isso, lá em cima ainda estão descendo. Ontem à tardinha eu passei ali no shopping. E nós vimos, eu e a Tânia, assim, muitas lojas de calçados, lojas lotadas. Eu acho que eles não estavam comprando calçado para eles, mas acho que era para a mãe. Vimos lojas de roupas, lojas de joias. Normalmente essas lojas de joias não estão cheias. Ontem estavam cheias. E aí eu fiquei ali na vitrine olhando. Tinha joia de 1.000, de 2.000, de 3.000, de 5.000. Se o seu filho chegasse com uma joia de 5.000 reais para você. Mãe, isso aqui é para ti. E você sabe que seu filho teria que pagar aquilo com muito sacrifício. Talvez ele teria feito em 10 prestações de 500, que seria um valor bem alto. E o filho chega e diz, mãe, isso é para ti. O que que você diria? Filho, tu estás louco. Não, né mãe, tu não ia dizer isso, né? Não diz, mamãe. Ou se seu filho vai gastar grande parte do salário dele para pagar a joia um ano. Filho, por que tu fez isso? Não diz, mamãe. Porque ele quer te amar e te honrar de uma maneira grande. De uma maneira grande. Sabe o que eu tenho dito, eu e minha esposa? Eu já disse aqui. O que eu quero dar para ela não vai ser no dia da sepultura, se ela morrer antes de mim. O que eu quero dar é agora, nos anos que nós vivemos juntos. Filhos, agora eu quero dizer uma palavra para os filhos. O que você vai dar para sua mãe, a honra, o agradecimento, um presente, não deixa para dar quando ela está no caixão, que ela não pode ver, não pode sentir, não pode cheirar. Da agora. Se você quer honrar uma pessoa, mas hoje estamos falando da mãe, faça isso enquanto estás vivo, você e ela. Você já viu nos enterros, às vezes, grandes homenagens para os falecidos? Tudo bem, pode fazer. Mas eu tenho certeza que a melhor homenagem é aquela pessoa que ela pode ouvir, pode sentir. A homenagem que é dada a ela. Não é assim? Não seria uma loucura chegar um filho no caixão com um colar finíssimo e colocar na mãe morta? Não seria uma loucura isso? Loucura total! Pois se você quer dar que seja um pirulito para sua mãe, ou um brinco, ou uma joia, ou uma flor, faça agora. Agora, filhos, façam agora. Não, tem que ser hoje, não, pode ser qualquer dia. E mães, por favor, quando o filho chegar com um presente que tu mesmo estás julgando muito caro, recebe. Aquilo não é um colar, não é um brinco, não é uma flor caríssima. Sabe o que é aquilo? Honra que estará dependurada no teu pescoço, ou no teu pulso, ou nas tuas orelhas. Isso é honra. Nós estamos sempre ensinando aqui na igreja o assunto da honra. E a primeira ordem dada na Bíblia para honrar é uma ordem dada aos filhos. Honrem, honrem. Nós também sempre temos que honrar mais velhos, pessoas mais velhas. Pode às vezes não ser pai, pode não ser mãe, pode ser alguém. Alguém outro. Sempre honre. Vamos orar a Deus em favor de vocês? Senhor Deus, nós te agradecemos. Porque o Senhor é o autor, o criador da família. E dentro da família, obrigado Senhor, que o Senhor planejou que a mulher e a mãe tivessem esse toque de amor. Um toque especial. Podemos dizer até que o Senhor preencheu a elas com uma dose maior desta expressão de amor do Senhor para os filhos. Eu te peço que as mulheres todas aqui, Senhor, temam a Ti. Que o temor do Senhor nunca passa. A beleza, por mais linda que seja uma mulher, a beleza com os anos vai se desgastando, vai se esvaindo. Por mais até corretivos que uma mulher faça, cuide de si, mas o tempo vai, parece que apagando. Mas a beleza das virtudes, o tempo não apaga. As virtudes que temos, principalmente o temor ao Senhor, essas virtudes nos levam para a eternidade. Capacita cada uma das irmãs que estão aqui, Senhor. Cada uma das pessoas que tem estado conosco, estas mulheres, fortalece elas para que sejam e estejam dentro desse retrato da mulher virtuosa. Ajude-as a Deus. Eu sei, Senhor, elas são mães não perfeitas, mas que estão cada vez mais amadurecendo o seu amor também para com os filhos. E nós, filhos, também não somos perfeitos, mas queremos crescer em honra para com elas. No nome de Jesus nós oramos, te agradecemos, porque podemos olhar para o Senhor e do Senhor buscar a inspiração, buscar a força para abençoar os filhos. No nome de Jesus Cristo é que nós oramos, Pai, confiamos em Ti e buscamos a Tua face. Nós amamos porque o Senhor nos amou primeiro. O modelo maior está em Cristo Jesus. Em nome de Jesus oramos, Senhor. Amém, Pai. Amém. Amém. Amém.